Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Frei Caneca FM, com o programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Fernanda Cruz. E eu, Verônica Pragana. E é um prazer fazer parte da Faixa Mulher, aqui na 101.5, de segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde. Hoje a gente vai falar sobre um direito humano, mas que, como muitos outros, é negado a nós, brasileiras e brasileiros. É o direito de produção e acesso à cultura. Os direitos culturais estão previstos na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Federal Brasileira de 1988. Isso mesmo, Verônica. A cultura reflete a forma como a gente vive, as nossas crenças, valores individuais e coletivos. É a identidade de uma sociedade, de um povo. Então, hoje vamos falar sobre a nossa identidade cultural. Fica na sintonia. O Vozes do Campo e da Cidade de hoje está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. De acordo com o artigo 215 da Constituição Federal, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. A nossa Constituição diz também, Fernanda, que o Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Mas, Verônica, nem sempre a cultura popular tem espaço e visibilidade nas mídias tradicionais. Muitas manifestações culturais populares, tanto da zona rural como das periferias dos centros urbanos, correm à margem de patrocínios, mecenatos e apoios, em especial, do poder público. E aí é onde entram a criatividade e a resistência de vários artistas e produtores populares. Seja na música, na dança, na literatura, no cinema, a resistência desses grupos é quase uma questão de sobrevivência, Fernanda. Principalmente nestes tempos de cultura globalizada e digital. Pois é, essa globalização termina por invisibilizar tanto as manifestações da cultura popular como as produções locais de Pernambuco e também do Nordeste. Por exemplo, são poucos os espaços na mídia tradicional para divulgação e veiculação dos conteúdos e das músicas locais, né? Pois é. E aí a gente precisa urgentemente ampliar o espaço midiático para a nossa cultura popular. E quando falamos de direitos culturais, precisamos falar também da importância do acesso e da democratização da comunicação. E em uma rádio pública, como aqui na Frei Caneca FM, o espaço da pluralidade de vozes e culturas devem ser prioridade, que aqui na rádio é garantido. Ainda bem, né? E se falamos em resistência cultural e da luta pela democratização da comunicação, a gente lembra da ativista cultural, comunicadora e alorixá Bete de Oxum e do Coco de Umbigada, que ela comanda, no bairro de Guadalupe, em Olinda. E para seguir nesse espírito de resistência pela nossa cultura, a gente hoje vai inverter um pouquinho a ordem e vai começar com uma música. Com o Coco de Umbigada, cantado na voz de Bete de Oxum. Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da Umbigada. E mãe Bete de Oxum vem trazendo essa sambada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Guadalupe também tem a boneca de mãe preta, o cariri, o chorão, o pereirão e o barão. Ô, diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. No terreiro da Umbigada tem coco de Umbigadinha, vem trazendo e alote. Oxa, Guiã, Mairina, e diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de Umbigada. Diga lá que coco é esse? É o coco de Umbigada. No terreiro da Umbigada tem a escola de mãe preta. Mãe preta vem chegando, samba vem raiando. A Umbigada umbigada vadiando, a jurema consagrando. Oi, diga lá, que coco é? É o coco de umbigada. Diga lá, que coco é? É o coco de umbigada. Digo o nome desse coco, digo o nome desse coco. É o coco de umbigada. Diga lá, que coco é? Na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer. O povo preto ser respeitado, tá na hora do pau comer. O povo de terreiro ser protagonizado, tá na hora do pau comer. Pra aparecer na televisão, tá na hora do pau comer. Pra derrubar as possessão, tá na hora do pau comer. Chegou os pontos de cultura, tá na hora do pau comer. Pra fuder com a estrutura, tá na hora do pau comer. Trazendo arte insurgente, tá na hora do pau comer. Fazendo a cabeça da gente, tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora. Sintonizado na 101.5, que o Vozes do Campo e da Cidade volta rapidinho. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.